DJ Kevinho. Barulho Recife. E vê se me respeita. Manchete. Nos conhecemos, nos beijamos, nos amamos. E o que era aventura invadiu meu coração. E eu estava distraído, o coração desprevenido acelerou quando eu peguei na sua mão. Não sei se é a primeira vez a sentir amor, mas estou apaixonada e logo vou te amar. É só me lembrar do teu beijo, do teu calor. Eu fico toda arrepiada e quero te beijar. Chegou pra incomodar. Pode copiar concorrência. Esse que é a alimentação de manchete. Nos conhecemos, nos beijamos, nos amamos. E o que era aventura invadiu meu coração. E eu estava distraído, o coração desprevenido acelerou quando eu peguei na sua mão. Amor, mas estou apaixonada e logo vou te amar. É só me lembrar do teu beijo, do teu calor. Eu fico toda arrepiada e quero te beijar. Tá subindo a lua e o mar.